E vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. Rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma saia. Moqueca manda um beijo pra G, ouvindo diretamente do Maitá, Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, daqui a pouco rola um Fla-Flu, hein? Agora, Rodrigo Maranhão, pra tocar no rádio. Do rádio um som diferente, zombando da gente que sabe gostar de batucada no terreiro, batucada pra sambar. Com seus megawatts potentes, teu som já não pode comigo habitar. Moçada, carrego o batuque no berço do samba, deixo o coro cantar. Do rádio um som diferente, zombando da gente que sabe gostar de batucada no terreiro, batucada pra sambar. Com seus megawatts potentes, teu som já não pode comigo habitar. Moçada, carrego o batuque no berço do samba, deixo o coro cantar. Moçada, carrego o batuque no berço do samba, deixo o coro cantar. Todas as quintas, a partir de hoje, tem Moqueca de Siri. Carrego o batuque no berço do samba, deixo o coro cantar. Moçada, carrego o batuque no berço do samba, deixo o coro cantar. Toda quinta, das 8 às 9 da noite, ela entrava minha batucada, ela entrava meu amanhecer, ela entrava minha gargalhada, ela entrava meu jeito de ser. Ela sempre me entrava tanto, só que por enquanto não vou me queixar, porque esse amor que hoje me entrava, amanhã já não me entravará, não me entravará, não me entravará. Esse amor que me entrava não me entravará, não me entravará, não me entravará. Esse amor que me entrava não me entravará. Ela entrava minha boemia, ela entrava meu café com pão, ela entrava minha companhia, ela entrava um pobre coração. Ela sempre me entrava tanto, só que não tem pranto, não tem blá blá blá, porque esse amor que hoje me entrava, amanhã já não me entravará, não me entravará, não me entravará. Esse amor que me entrava não me entravará, não me entravará, não me entravará. Esse amor que me entrava não me entravará, não me entravará, não me entravará. Esse amor que me entrava não me entravará, não me entravará, não me entravará. Esse amor que me entrava não me entravará. Travará. Música. sei por que razão o meu amor chorou. Não sei por que razão. Também pudera, não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar. Pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer seu gosto. Embora eu morra de desgosto, eu trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer seu gosto. Embora eu morra de desgosto, eu trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar. Pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai ficar pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer seu gosto. Embora eu morra de desgosto, trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. É, mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer seu gosto. Embora eu morra de desgosto, trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. O meu amor chorou. Pra ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar. Pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer seu gosto. Embora eu morra de desgosto, trocarei tudo que eu tenho pra você não chorar. Moqueca de Siri, toda quinta, às 8 às 9 da noite. Agora Bebel Gilberto, Flávio Renegado. Antes foi Lígia França e Edu Krieger com Fabiano Salek. Bebel, o louco aqui não se cala, representando as quebradas. O microfone é a arma do morro, vem. O que você não esperava, o quilombola? Com o poder da palavra, com a palavra eu sou o rei da esgrima, usando a rima a favor da perifa, gente de bem, escrevendo a própria sorte. Sou da humilde, minha nega, mas também quero uns malotes na boa. Da vida boa pra mim é coroa, mas o zoião do Zé Povinho zoa. E com inveja no olhar, até pé de pimenteira vai secar e pode vir temporal. Chuva ou garoa, aí, homem que é homem não corre nem amor. Pois é, é. Não corre nem amor, ui. Trago na palma da mão, na ponta do pé. Uou. Quem é da maloca sabe de qual é. Sempre cantando com fé. Trago na palma da mão, na ponta do pé. Quem é da maloca sabe de qual é. Sim. Sempre cantando com fé. Sei que vou morrer, mas não sei onde. Eu quero morrer aqui na voadora, hein? Ah, vou vivendo minha vida sempre na pole position. No meio dessa corrida eu vou misturando fé, malandragem, respeito somado com atitude. Fortalece o conceito de norte a sul, de leste a oeste. Quando subo no palco eu represento o AF. Sou fruto do morro, criado no fundão, produto legítimo, tipo de exportação, que na canção encontrou uma saída. Parando sempre, sempre de cabeça erguida. Sou o terror de quem me oprimia. É, com a minha rima o meu povo se organiza. E eu peço licença pra pisar nesse barraco assim embaixo. Bomba do morro, Flávio Renegado. Sensação total, Bebel Gilberto. Oh, peraí, vamos lá, como é que é? Ah. Trago na palma da mão, na ponta do pé. Quem é da maloca, sabe de qual é? Vida de paçoca, soca, soca, soca, soca. Carne seca com farinha, pila, pila, pila, pila. Dentro da minha carroça, ah! Roça, roça, roça, roça. Sinto que tudo conspira, pira, pira, pira, pira. Nessa vida que sufoca, eu já tô perdendo a linha. Com a minha mandioca da cabeça, que o guisado das ideias mata a fome do planeta. A barriga tá roncando mais que uma cuica velha. Osso duro, samba torto e as cadeiras quase quebra. Rabo de arraia, penada, folha de arruda, bata pra sopa, pra sorte, caldo de canja na cuia. Carne de caça, melado, bala na agulha, taca a língua dormente, gozo de fruta madura. Rabo de arraia, penada, folha de arruda, bata pra sopa, pra sorte, caldo de canja na cuia. Vou dar o au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, Moqueca de Siri, Rádio Campestre, 98.3. Todas as quintas, das 8 às 9 da noite, com repeteco no domingo, das 11 ao meio-dia. Agora o samba enredo na minha querida Serrinha, Império Serrano. O que é, o que é? É o império no coração. O que é, o que é? Verde e branco é paixão. O toque do agogô não tem igual. A sinfônica, sensacional. Fico com a pureza da resposta das crianças. Viva Gonzaguinha! quarta-feira tem roda de choro xadrez, Luiz Altina, de Assunção Farias, 439. Domingo tem o Samba da Castanheira, a partir das 7, no On The Road Hostel. R$7 no trocado até as 9, ambos os eventos. Salve a Serrinha, salve Silas de Oliveira, Dona Ivone Lara, Wilson das Neves, Mano Desce da Viola, Manequinho, Tio Lália. Agora de novo o Bibi Ferreira, que aos 96 parou. Impressionante. Salve Bibi. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum trocado, né, pra dar garantia. E ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente não vive transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum veneno anti-monotonia. E se eu achar a sua fonte escondida, te alcanço em cheio, mel e a ferida. E o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver nessa vida. E algum remédio que me dê alegria. Queca de Siri, toda quinta-feira das 8 às 9 da noite pela Rádio Campestre 98.3, uma rádio comunitária. Agora Retalhos de Cetim, uma versão de Velhas Virgens. Era tudo que eu queria. retalhos de cetim. Eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que nem tinha a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que nem tinha a cabrocha que eu tanto amei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Não pensei que mentia a cabrocha. Essa é pra você, Benito. E essa é pro Zé, diretamente na Cova Funda. Mulher que seria o programa mais ouvido na Cova Funda. Agora, Luiz Melodia, Caindo de Bebador. Caindo de bebador, rolando nas ruas eu vou, nas ruas eu vou. De tanto te amar no bar da esquina do amor, gastei meu dinheiro, te amei por inteiro, ó meu grande amor. Caindo de lúcido, cantando, nas ruas eu vou, nas ruas eu vou. De tanto te amar no bar da esquina do amor, bebi seus anseios, curei seu receio de me dar amor. Caindo de bêbado, rolando nas ruas eu vou, nas ruas eu vou. É, de tanto te amar no bar da esquina do amor, gastei meu dinheiro, te amei por inteiro, ó meu grande amor. Gastei meu dinheiro, te amei por inteiro, ó meu grande amor. Sai, vão, vão, vão comigo. Passa pra ti de novo. Passa vivo, passa o Gandavaro de Agora com vocês, Barro e Jussara Marçal, no Muqueca de Siri. Vários Vogues. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. Des nouvelles vagues, des nouvelles sensations. De nouveaux goûts, de nouveaux passe-temps. Mais ton plat préféré, le matin, et nous allons aller qui pra là, et nous allons aller chez toi, et nous allons aller qui pra là, et nous allons aller chez toi. Je sais que tu cherches quelque chose de différent, des nouvelles plages, de nouveaux mouvements. Un peu plus d'argent, un nouvel appartement. Pour te passionner de repartir demain. Mais nous allons aller d'aqui pra là. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller d'aqui pra là. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller d'aqui pra là. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons aller d'aqui pra là. Mais nous allons aller chez toi. Mais nous allons, nous allons. E nos alão, e nos alão, e nos alão. Chez toi. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. De nouvelles vagues, de nouvelles sensations. De nouveaux goûts, de nouveaux passe-temps. Mais ton plat préféré, le matin. Et nous allons aller, avec toi là. Et nous allons aller. Nous allons aller d'aqui pra là. Nous allons aller chez toi. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. De nouvelles plages, de nouveaux mouvements. Un peu plus d'argent, un nouvel appartement. Pour te passionner et repartir demain. Nous allons aller d'aqui pra là. Nous allons aller. Et nous allons aller d'aqui pra là. Et nous allons aller chez toi. Et nous allons aller. Et nous allons aller. Et nous allons aller chez toi. Et nous allons aller. Et nous allons aller. Et nous allons aller chez toi. Os ninguéms. As pulgas sonham com comprar um cão. E os ninguéms com deixar a pobreza. Em algum dia mágico a sorte chova de repente. Que chova a boa sorte a cântaros. Mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nenhuma chuvinha cai do céu da boa sorte. Por mais que os ninguéms a chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhums, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos. Que não são, embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam religiões, praticam superstições. Que não fazem arte, fazem artesanato. Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não têm cultura e sim folclore. Que não têm cara, têm braços. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéms, que custam menos do que a bala que os mata. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora um funk. Rap do Silva. Chicas. Criticavam. Naquela triste esquina, o sujeito apareceu. Com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos. Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir. Hoje com sua família. Moqueca de Siri, pela Rádio Campeche. Esta 98. É a marcha do povo 3. Doido, seguindo o exemplo do samba do crioulo doido, feito por Stanislaw Ponte Preta. Lá, o crioulo ficou doido por ter que fazer o seu samba enredo com todos os personagens da história do Brasil. Aqui quem está doido é o povo, que parece ser o grande culpado pela crise de energia, pela caristia, pela policia e pelo mistério de uma coisa chamada anistia, que se você não sabe, não permitiu ao anistiado ser reintegrado a seu trabalho, a não ser que passasse de novo por um novo júri, uma nova censura, de modo a que não atrapalhasse uma coisa chamada abertura. Confesso, matei a dana de pé. Terreiro do Pai Maneco, filho de Ogum agora. Eu sou filha de Narue, armada com as espadas de Megê, ungida pelas mãos de Matinata, regida pelas leis de Ogum de Lê. Meu protetor é Beira-Mar, guiará no caminho a me guiar. Coragem quem me deu foi Rompe Mato. Ogum me ensinou o que é amar. Ogum, meu pai, vem me valer. Na fé de Zambi nada vou temer. Ogum, meu pai, vem me guiar. Na minha estrada caminhar. Paz, saúde, sorte, trabalho, realizações, satisfações, prazer, orgasmos e discernimento. Se você não sabe o que é isso, discernimento em dobro pra você. Vamos encerrar com o Samba Enredo da Mangueira. Marielle presente, Anderson presente. Amarildo presente, todo excluído presente, os índios Carapó, Caiuá, Guarani, Pataxó, Tupinambá. Semana que vem tem mais. Saudações rubro-negras. Vem comigo, Mangueira!